Vem pra cá, somar, multiplicar, se aliar. Deixar pra lá se não tem nada a acrescentar. Música pra divertir, refletir, dançar, escutar, se expressar, defendendo o seu lugar, se envolvendo, fazendo parte do ritual, se comovendo, deixando o assunto, ritmo tribal sensacional. A riqueza da música brasileira, é certeza que é de primeira, é a trilha de cada cena. É nosso dever contribuir com bom desempenho. Sempre penso, não esqueço, hip hop é o contexto. Não tem preço no momento, a felicidade dos irmãos. O brasileiro vira o swing na palma da mão. Na improvisação, a gente tenta se superar. Instrumentos, times, a tendência é misturar. Pupo caixa vira rap, mostra sua cara nova. Com música do século XX, fazendo outra história. Sou pesado, vigora na vitrola do DJ Nato. Rezando pela senhora, glória do gueto, isso é fato. Na vitória interessado, ninguém fica parado. Do simples ao complicado, sou de preto, causa estrago. Mano, um arregaço que ajudou a construir. Música toda via pra balançar e aplaudir. Meninos, eu vi comédias e seu bibibi. Só os coringa da matilha faz você se divertir. Sorrir, vibrar, se animar, viver no tom. Se desdobrar pra conquistar, ganhar é da show. Respeito quem respeitou, merecemos tudo de bom. Cidadão enobrece com cultura através do som. No sapatinho eu vou, deixa a vida me levar. Vem pra cá, grita roll, colocar as mãos pro ar. Enésimo, ai, o maloqueiro tá em casa reverenciando de boa música que é coisa sagrada. Vem pra cá, somar, multiplicar, se aliar. Deixa pra lá se não tem nada a acrescentar. Música pra divertir, refletir, dançar, escutar, se expressar, defendendo o seu lugar, se envolvendo, fazendo parte do ritual, se comovendo, deixando o assunto, ritmo tribal sensacional. A riqueza da música brasileira, é certeza que é de primeira, é a trilha de cada cena. Tipo criança no recreio, a gente vai se divertindo, sem perder a serenidade, a realidade, o raciocínio tá tranquilo. Temos que traz evolução de espírito, é aquilo. Nem tudo que toca é bom pros ouvidos. Avisa e digo que passou da hora de agitar. Botar pra frente, clima quente, quero ver você cascada, seus pulos, sem jogar suja, a tendência é melhorar. Pois cê é arma na guerra, muito tiro pode levar. Instinto tá, o amor, o bom humor é coisa nossa. Nova era nessa festa, até os bicos se emboca. Sempre cabe mais uma, é tipo coração de mãe. Cabe os pretos, cabe os brancos, cabe as mina, cabe os cães, os balangandãs. Ilumine e realça as menina. A cada música que toca eu vejo o monstro acima. A atmosfera habilita, rapa, saída, rotina. Eu, beat, flow e a ideia completa a rima. Bom, mágica, risca, nesse assunto é pra quem manja. No case, coisa boa pra adulto, pra criança. Faz a roda, a gente dança, aqui ninguém descansa. E o que rola é cartola, seca, candeia, trio, esperança. Tamo na liderança, até na gíria, é tudo nosso. Inteligência do povo não tem limite, isso é lógico. Pretendo desejo, não tenho medo, sei que eu posso. O som é um rap, é disso que eu gosto. Vem pra cá, somar, multiplicar, se aliar. Deixa pra lá se não tem nada a acrescentar. Música pra divertir, refletir, dançar, escutar, se expressar, defendendo o seu lugar, se envolvendo, fazendo parte do ritual, se comovendo, deixando o assunto, ritmo tribal sensacional. A riqueza da música brasileira, é certeza que é de primeira, é a trilha de cada cena.